Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil. Aqui tem, sabe o quê, hein? Música, poesia, reflexão, filosofia, umas coisinhas que você não está acostumado a ouvir no rádio, né? Começa o Café Brasil de hoje com um poema de Marco Aurélio Bicalho de Abreu Chagas, chamado O Drama do Sapo. Em um lindo entardecer, um sapo se alimentava de todo e qualquer inseto que em seu caminho passava. De repente, viu um grande, pensou em farto banquete, e abocanhou o gigante, o engolindo num instante. Com a presa em seu estômago, o sapo se contorcia, revirava e dava saltos, pois fortes dores sofria. Por dentro, o bicho espetava, e o sapo mal-humorado expeliu o tal inseto bem por onde havia entrado. Numa pedra foi secar-se, ao se ver livre o inseto. O sapo correu para a cova e ali ficou bem quieto. Algo idêntico acontece ao que abriga em sua mente. Pensamentos diferentes do que pensa e do que sente. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Piquinho amarelinho junto com o glu-glu. Hoje começo tinindo com um texto de José Roberto Whittaker Penteado, chamado Rabo Preso. Se há dois momentos importantes na música popular brasileira, entre muitos eu reconheço, um deles ocorre em 1974, quando Chico Buarque, usando o pseudônimo de Julinho da Adelaide para proteger-se dos ditadores de plantão, em parceria com Leonel Paiva, compõe Acorda Amor. Acorda amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão, que aflição era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame ladrão, acorda amor. Era o Chico Buarque, profético, em 1974. Interessante, o nome dessa música é Acorda Amor, mas me dá uma vontade de falar Acorda Amor. São os homens, e eu aqui parado de pijama. Eu não gosto de passar vexame. Chame ladrão. O outro momento ocorre em 1981. Ari do Cavaco, pseudônimo de Ari Alves de Souza, em parceria com Bebeto de São João, pseudônimo de Carlos Alberto dos Santos, criam música e letra de um samba para os originais do samba, chamado Reunião de Bacana, que dizia no pseudônimo uma coisa interessante, mais ou menos assim: se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Lembra, hein? Claro que essas reflexões me foram provocadas pela atual conjuntura. Expressão que, se não me engano, nasceu nos anos 50, durante a febre desenvolvimentista do governo JK. E quando havia, também, uma revista tipo Seleções, chamada Conjuntura Econômica. Bons tempos, né? O governo do Brasil não merece o povo que tem. Eis outra frase de que o Google não me revelou a autoria, mas que percebo reforçada pelas análises sociopolíticas feitas por esses sábios da nossa música popular brasileira. Um faz 31 anos e o outro 21. Tempo de maioridade, tempo de aprender. Em 1946, nosso grande Monteiro Lobato já comentava: tenho medo de que o brasileiro fique mais sem vergonha do que é. Referia-se aos governantes, não ao povo, pois fazia uma comparação epistolar entre o governo do Brasil e o dos Estados Unidos. Durante muito tempo, o Brasil foi um país sem povo. Quem disse isso foi Louis Couty, biólogo francês, em 1881, perplexo diante de um contingente humano composto majoritariamente de escravos. As atividades criminosas, nem sempre ilegais, eram privilégio das classes dominantes, gente ligada à administração pública e uns poucos barões latifundiários. Aos poucos, porém, foi nascendo o povo brasileiro, a quem o incansável João Ubaldo Ribeiro deu um viva literário e merecido. E esse povo sofreu, cresceu, sofreu mais, aprendeu, sofreu, e um dia tornou-se sábio. Contemplou os seus governantes e disse: chame o ladrão para me proteger dos meus protetores. E disse: não fica um, meu irmão, só ficamos nós, o povo. Adeus, casa de farinha, roda de puxar mandioca. Adeus, aquela menina que me deu a tapioca. Adeus, adeus, casa de farinha, adeus. Você fica com saudade, quem vai embora sou eu. Aproveito este texto e esse espaço para lamentar o papel que está sendo desempenhado nesse drama e farsa pelos jornalistas. Diante do pistoleiro que prometeu e cumpriu o que cairia tirando, os nossos colegas escolhidos para a inquirição foram repreendidos pelo próprio Roberto Jefferson. Por que vocês não perguntam coisas novas, hein? A resposta é simples: porque preferem não saber. Da mesma forma que o ex-partido dos trabalhadores transformou-se em parte do poder, também a imprensa faz parte dele. Aliás, é chamada de o quarto poder desde o século XVIII, na Inglaterra, quando a sociedade se deu conta da força que ela detinha. Então, para o bem, contra os opressores. A muito poucos interessa uma devassa geral. Na massa poderosa, corrupta e culpada, um tem o rabo preso com outro, que tem o rabo preso com outro, que tem o rabo preso com outro, que tem... Enfim, você sabe. Isso inclui quase todo mundo. Menos, como já disse, é claro, o povo, você e eu. Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto. Está ouvindo uma daquelas músicas emblemáticas, Coração de Estudante, que Milton Nascimento e Wagner Tiso compuseram em 1983 para o filme Django, do diretor Silvio Tendler. A música fala do enterro do estudante Edson Luiz, morto por policiais em 1968. Essa música tornou-se um hino da campanha Diretas Já em 1984 e também do funeral de Tancredo Neves. Quem não se lembra, hein? O que acontece quando você ouve Coração de Estudante com Milton Nascimento, hein? Não revive todo o drama da morte de Tancredo? E a musiquinha do Senna, hein? Não te leva para aquelas manhãs de domingo? Dizem que quando vivemos uma experiência, aquilo que é visto, ouvido, tocado, cheirado e sentido é guardado em diferentes centros sensoriais em nosso cérebro. Quando um desses centros é acionado, imediatamente dispara as lembranças nos outros centros, fazendo com que revivamos uma experiência antiga. Com certeza, já aconteceu de você sentir um cheiro e imediatamente trazer de volta lembranças perdidas, não já? Quando sinto o cheiro de manga, por exemplo, me imagino lá no alto das mangueiras da minha casa nos anos 60 em Bauru. Quando é cheiro de pão fresquinho, estou num café da manhã daqueles de Gramado. Um cheiro de mar e me imagino caminhando por quilômetros entre Tibau e Areia Branca, na costa do Nordeste. Cheiro de lança-perfume, quando era só uma brincadeira, me transporta para o carnaval espontâneo da Associação Luso-Brasileira de Bauru. Cheiro de fogueira e volto para as festas de São João, com pé de moleque quentão. De hipogloss, me lembro dos meus filhos ainda bebês, abrindo um sorriso daqueles, desdentado, brilhante e irresistível como só os bebês sabem fazer. Um cheiro estranho de água semifervente e pena molhada me lembra da minha avó depenando o frango no almoço enquanto eu olhava horrorizado a cena. Você também tem seus cheiros lembrança, não é? Cheiros são os mais poderosos gatilhos para as memórias. Imagens e sons são apagados com o tempo, mas os cheiros perduram, abrindo uma possibilidade interessante. A de gerenciar nossas memórias. Eu já faço isso de certa forma, usando a audição. Inclusive, dou a receita no meu livro, O Meu Everest. Sempre que viajo, costumo escolher com cuidado a trilha sonora. Busco músicas que tenham a ver com o lugar e ouço-as a exaustão conforme a viagem vai acontecendo. O resultado é que, anos depois, cada vez que ouço aquelas músicas, vivencio novamente os momentos-chave da viagem. É um prazer só. Pois decidi turbinar esse processo. A partir de hoje, vou prestar mais atenção nos cheiros. E, inspirado em Rudyard Kipling, que dizia que a melhor forma de conhecer um país é começando pelo seu cheiro, lanço uma pergunta instigante. Para você, qual é o cheiro do Brasil, hein? Esse som irresistível é Balanço Zona Sul, com Elza Soares, que está registrado num CD antológico, onde Elza junta-se ao baterista Wilson das Neves para nos presentear com o que pode haver de melhor na junção de samba com jazz. Tem gente que acha que é som de gafieira, pois quer saber, é mesmo. E se um dia uma gafieira for criada em Nova York, vai ser considerada um templo do jazz. Segurança pronto, pronto, escalando. E lá fui eu, subindo como uma aranha, um tanto gorda, é claro, um paredão em minha primeira aula prática de um curso de escalada em rocha. Adrenalina, energia, técnica e trabalho em equipe. Eu estava no Pico do Jaraguá, a menos de 20 quilômetros do centro de São Paulo. O lugar é bonito, estrada bem cuidada, pouca gente, aquele clima de parque, de natureza, de aventura, até a gente descer do paredão e dirigir-se à área de almoço, o pedaço do parque que o homem fez. Pichações para todo lado, farofeiros também. Lá em cima, uma turminha esquisita fumando e bebendo algo. Sujeira, mato, construções velhas pedindo reforma urgente, banheiro estilo estádio de futebol, mesinhas e cadeirinhas de lata, um horror. E na marquise, Secretaria de Esportes e Cultura, ou algo parecido. Você liga a televisão e Pocotó? Abre o jornal e Pocotó? Seu filho liga o rádio e Pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e Pocotó? Assiste o horário político e Pocotó, Pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. Em 1990, nos Estados Unidos, eu fui até o Museu da Força Aérea em Dayton, Ohio. Com dezenas de aviões e naves espaciais e todo um histórico das guerras nas quais os americanos tomaram parte. Fui caminhando, próximo a um pai com dois filhos, na faixa dos 12 anos. O pai ia explicando cada objeto, cada painel para os garotos. Pude apreciar o impacto que aquela visita estava causando em ambos. Por todos os lados, heróis, histórias de fracasso e sucesso, mais sucesso que fracasso, evidentemente, e uma demonstração inequívoca da força dos Estados Unidos. Imediatamente, lembrei da minha visita com meu filho, então com 7 anos de idade, ao Museu do Ipiranga em São Paulo. A coisa mais excitante foi um vaso de barro com um esqueleto dentro. Certamente, não consegui que meu filho saísse de lá com orgulho de ser brasileiro. Agora imagine um lugar como o Pico do Jaraguá, ou um museu dentro da terceira maior cidade do mundo, tratado como os americanos tratam seus parques temáticos, hein? Cuidando, preservando, divulgando. No Brasil, esquecemos que a concepção de cliente incorpora os frequentadores do parque estadual, do museu, do estádio, da escola, do hospital. Na nossa medíocre visão, a família que procura o parque municipal, ou o estádio de futebol, ou tantos outros pontos mantidos pelos governos para passar algumas horas na tarde de domingo, não merece tratamento de cliente. É só o povo, tudo compadre. À noite na semana, o meu coração me chama pra dizer que você regressou. Ouvindo mais uma vez no Café Brasil Sá e Guarabira, desta vez cantando Compadre Meu, outra daquelas músicas que encantaram a minha juventude. Pois é, sou fã de carteirinha deles, sim senhor. Meu coração não costuma me enganar, noite após noite repete. Bota a troca. Pois é, compadre. Vamos voltar àquela reflexão sobre a incompetência crônica do brasileiro, hein? O brasileiro é tudo compadre, tudo povo. Aliás, o que é que o povo tem a ver com isso, hein? Tem muito a ver. Quando não reclama das condições de atendimento, quando não briga para ter um serviço ou produto decente, quando se acostuma a correr atrás da boiada, quando se deixa nivelar por baixo. Olha, trepar naquele paredão no Jaraguá não é mole, não. Sair de lá arranhado, esfolado, cansado, atordoado até. E durante a subida eu me lembrei do Brasil. Como o Brasil, eu tinha o equipamento, o instrutor, a teoria e a vontade de subir. E fui subindo. No final do dia, como o Brasil, eu cheguei lá, todo arrebentado. Ao meu lado, o instrutor, leve, solto, descansado e como se tivesse usado uma escada. Olhei para ele, olhei para mim e como é o Brasil, eu exclamei. Ah, mas ele é mais magro, ele é mais jovem, o equipamento dele é melhor, ele tem mais experiência, ele começou há mais tempo, ele treinou. Como o Brasil, eu terminei o meu dia tomando umas cervejas no barzinho da esquina, comendo uns trecos gordurosos e falando da bunda da Sheila Carvalho. Diferente do Brasil, o instrutor continuou treinando. Aí passou 2 horas checando, organizando e guardando o equipamento. Ah, o Brasil... Que balanço, não. Você tá ouvindo Deixa Isso Pra Lá com Elza Soares e Wilson das Neves. O baterista Wilson das Neves tocava na orquestra Ubirajara Silva em 59, quando começou a fazer shows e gravar com todos os grandes artistas da música brasileira. Em 62 entrou para a Rádio Nacional. Daí foi para a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, de onde saiu por preferir trabalhar na área popular. Gravou com ninguém menos que Sarah Vaughan, Toots Thielemans e Michel Legrand. Na música popular brasileira, trabalhou com Roberto Carlos, Chico Buarque, Elmir Deodato, Elisete Cardoso, Clara Nunes, Elza Soares e Elis Regina, com quem tocou no Olympia de Paris. Em 97, lançou seu primeiro CD solo, O Som Sagrado de Wilson das Neves. É pra ouvir ajoelhado, viu? Nada, nem você também. Vai mal bater um papo, ser gostoso com alguém? Deixa que diga o que pense, que pare. Deixa eu tocar lá, de tacar o que é que tem. Não estou fazendo nada, nem você também. Vai mal bater um papo, ser gostoso com alguém? E assim, com o balanço de Elza Soares, que encerramos o Café Brasil de hoje. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sá e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo com você. Você viu quem a gente trouxe no programa de hoje, hein? Milton Nascimento, Wagner Tiso, Zé Roberto Itaquir Penteado, Chico Buarque, Elza Soares, Wilson das Neves e Sai Guarabira. Eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém? Gostou? Não gostou? Quer ouvir de novo, hein? Quer baixar para o seu computador? Então acesse www.lucianopires.com.br ou deixe uma mensagem pelo telefone operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. E para terminar, uma poesia de Kleber Gutierrez. A poesia que brota em mim é verde e é madura. É mistura como tudo que sou. É fissura porque me falta. É enjoo porque me sobra. É uma forma reta porque se dobra. É a escolha certa porque me cabe. É a porta que se fecha só porque se abre. disse, eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Ai, deixa que diga. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.